Muito bom dia, estamos com o professor Carlos Carvalheiro. Hoje é um dia importante aqui na comunidade escolar, é o arranque de mais um novo ano letivo. Como é que olha para este arranque de ano letivo? Sempre bom dia a todos, mas claro, olho sempre com bastante ânimo, e com uma boa perspectiva de que as coisas podem e devem funcionar bem. É um agrupamento com 2050 alunos. Hoje começamos as aulas em todo o agrupamento, desde o pré-escolar até o 12º ano, e devemos encarar sempre o início com sendo positivos, acreditando que tudo possa decorrer com normalidade. Este ano a questão da pandemia está um pouco esquecida, embora ainda esteja por aí o Covid, como se costuma dizer, mas é aquele diferente, sim, é um início onde de facto já não nos preocupamos tanto com a máscara, com as questões de segurança, de higienização. Embora eu tenha alertado os pais encarregados de educação para sempre que verifiquem algum sintoma nos filhos, possam de imediato fazer o teste e se está positivo, que tomem logo as devidas precauções. Portanto, não devemos esquecer, e começo por aqui naturalmente, porque foi um tema que nos atrofiou ao longo destes dois últimos anos, que este ano é um ano diferente, um ano em que não temos essa preocupação tão permanente e tão atenta de podermos cumprir as regras que eram, na altura, impostas pela DGS. Hoje, peço aos pais, sempre que os filhos que verifiquem no seu educando que ele está ou constipado ou que tem alguns sintomas associados à Covid-19, que possam de imediato fazer o teste e depois, se de facto for positivo, que tomem as devidas precauções. Do lado dos pais ainda é essa preocupação ou estão totalmente confiantes neste regresso? Esta preocupação está sempre presente, tanto por parte dos encarregados de educação como por parte da escola e dos próprios professores e funcionários. Nós continuamos a fazer a higienização dos espaços, a ter esses cuidados, a arejar as salas, etc, etc. Mas está sempre no nosso subconsciente essa preocupação, embora tenha havido muita vacinação e não me pareça que haja tantos casos como havia outrora, mas estamos sempre preocupados. Aqui o que interessa é alertar para o facto de prevenir, sempre que haja algum sintoma associado à Covid-19, que imediato possa ser feito o teste e salvaguardar a presença do aluno na escola para não disseminar pelos colegas, naturalmente. Portanto, o professor dizia que arranca hoje este ano letivo para todos os graus de ensino. Aqui, a nível secundário, estamos a falar dos cursos humanístico-científicos. Também os profissionais vão arrancar, todos os outros, como é que... Tudo. Começou hoje tudo. Ontem houve apresentações. Os nossos cursos profissionais já começaram na quarta-feira com apresentações só para o 10º ano. Ontem houve apresentações para aqueles anos de início de ciclo. E hoje, de facto, está tudo a funcionar em pleno, desde o pré-escolar até o 12º ano. Há um assunto que tem vindo na comunicação social retratado com frequência, que é a questão da falta dos professores. Aqui nós no agrupamento não temos muita falta de professores, vamos tendo falta à medida que um professor vai colocando o atestado médico, mas à sexta-feira é sempre substituído. Mas preocupa-nos, de facto, porque nós no ano passado tínhamos mais recursos humanos. No âmbito da mobilidade por doença, os professores que foram aqui colocados e que não tinham componente letiva, portanto, faziam mais coadjuvações, assessorias, havia mais recursos humanos. Este ano não. A situação está mais complicada a esse nível. Ainda assim está tudo assegurado já? Sim, estão, tirando alguns professores que meteram atestado médico e que estão em processo de substituição, está tudo assegurado, não falta nenhum professor. Não somos um concelho do interior, onde a vida supostamente é mais em conta do que nas grandes cidades, em Lisboa, em Setúbal, na região de Faro, na região do Algarve, aí sim há uma lacuna dos professores. Os professores, para se deslocarem para estas localidades e terem que pagar aluguéis de quartos e de casas a preços excessivos, não vão, compreensivelmente. Aqui a situação está aparentemente normalizada, não há grandes questões relativamente a isto, vamos aguardando. A diferença é que noto que há mais professores com atestado médico, portanto com doenças. Este ano já, nestas duas primeiras semanas, já solicitámos mais substituições que comparativamente ao ano passado, no início do ano. Portanto, isso também nos preocupa. Também nos preocupa que a classe etária dos professores está cada vez mais elevada e como sabemos, começa com essas idades, a situação torna-se mais complicada. E também acha que é uma profissão que dificilmente os jovens querem ingressar? Se tivéssemos a ter esta conversa há uns anos atrás, eu diria abertamente que sim. Hoje em dia não me parece, portanto já há mais, os jovens já estão a interessar mais por esta profissão. Não sei, mas julgo que aos poucos, gradualmente, porque no passado nós verificávamos que não havia vagas nas escolas e um jovem para tirar um curso de professor e depois ficar no desemprego, claro que não tirava. Hoje em dia não, hoje em dia já há mais colocações, já há mais possibilidades de ficar, não no sítio onde eventualmente queiram, onde residam, mas vai havendo mais vagas. E portanto já verifica-se que há falta de professores e há muitas turmas, há muitos alunos que vão ter dificuldade em ter professores para lecionar essas aulas. Mais naqueles concelhos, naquelas cidades onde eu disse, porque de facto a vida lá aparentemente é mais cara, o custo com a habitação é muito elevado e de facto os professores depois também não têm condições para, porque um professor no início de carreira ganha mal, não é? E portanto têm dificuldade em poder ter a vida aqui. Como é interior, aparentemente não há. Nós no momento teremos 270 professores colocados e não há assim uma disciplina que eu diga não tem professor. Não, todas as disciplinas têm professores. Há falta, a ausência de professor, a ausência não é falta, porque falta é quando consecutivamente não conseguimos arranjar um professor para essa disciplina. A ausência é quando um professor é substituído e neste momento temos 3 ou 4 ou 5 situações de ausência de professor que hoje mesmo devem ser colocados e, portanto, para a semana já estará. Mas é uma situação que eu prevejo que trará alguns problemas, porque verifico cada vez mais que os professores estão com problemas de doença, estão ausentes por motivo de atestado médico. E não sei, vamos ver. E no que diz respeito a funcionários, que número é que o agrupamento de escolas tem? Sim, a nível de funcionários, eu sou muito sincero, nunca houve na parte do agrupamento muita dificuldade nessa gestão. Como sabem, agora a responsabilidade dos funcionários é da Câmara Municipal, desde 1 de Abril, com a delegação de competências, toda a responsabilidade de gestão é da Câmara Municipal. Tem havido uma boa articulação entre a Câmara Municipal e o agrupamento nesse sentido e estamos em número suficiente. São cerca de 100 funcionários, eu também não tenho agora bem preciso o número exato. Mas a respeito destas transferências de competências, está satisfeito? Acha que é um bom modelo? É um modelo, nós já prevíamos que isto viesse a acontecer, porque a legislação já previa esta situação até há mais anos, porque há escolas, há concelhos onde esta transferência de delegação de competências já foi efetuada há mais tempo. Nós fomos até ao limite. Tem aspectos positivos, tem outros menos positivos. A questão positiva é que agora já não há funcionários da Câmara, do Ministério, como é vulgar, uns de primeira, outros de segunda, embora isto não, esta expressão não se possa utilizar, mas assim são todos, e todos contribuem para o mesmo, e todos têm por objetivo trabalhar, portanto, desde o pré-escolar até o secundário. Não há um funcionário que seja só do secundário ou só do pré-escolar, portanto, pode ser rentabilizado os melhores recursos na optimização desses mesmos recursos, naturalmente. Terá aqui alguma autonomia a mais? Sim, portanto, a Câmara delegou-nos em nós essa gestão, essa autonomia, e nós vamos colocando os recursos mediante as necessidades e as necessidades de cada escola. Como sabem, é um universo muito grande, mas nessa perspectiva entendo que, de facto, estes recursos são melhor geridos, digamos assim. Não temos problemas a este nível, embora também reconhecemos que os assistentes operacionais também, há um conjunto de assistentes operacionais que começam a ficar, a atingir a idade da reforma, e depois terão que ser substituídos. Alguns têm alguns sintomas, portanto apresentam sintomas de doenças, vão metendo atestados médicos, e nessa situação é que eu tenho algum... prevejo que as coisas possam eventualmente não correr bem, que tenha que haver alguma substituição, mas até agora não há grandes problemas. Portanto, temos um número, digamos assim, suficiente, sempre tivemos, e aqui naturalmente referir todo o trabalho que é feito da excelência pelos nossos assistentes operacionais, pelos nossos assistentes técnicos, mas também uma palavra aos professores, que fazem um grande trabalho, têm um grande esforço. O agrupamento registra com agrado e enaltece o trabalho de todos nesta grande comunidade, porque fazemos um esforço grande para que as coisas corram bem. E aqui, claramente, a importância dos professores, dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos, nesse sucesso, nessa boa organização. A escola, o agrupamento é uma escola organizada, de sucesso, responsável. Estamos aqui a arrancar para um novo ano letivo. Olhando para aquele que foi o passado, tem ideia de quantos alunos entraram no ensino superior? Sim, neste momento entraram 61 alunos no ensino. 61. Eu ainda não tenho uma percentagem efetiva. Eu costumo dizer, e bem, com dados objetivos, no ano passado tivemos cerca de 95% dos alunos a entrar. Portanto, todos aqueles que terminaram o 12º ano e que estavam em condições de se candidatar, mais de 95% dos alunos entraram nestas três fases. Começaram, há uma primeira fase que decorreu, vai haver uma segunda em setembro agora, e depois ainda há uma terceira. Portanto, só aí é que poderei dizer com toda a certeza a percentagem dos alunos que entram no ensino universitário. Mas os números também vão atingir essa fasquia, digamos assim. É um tipo de mais... orgulho este elevado número de entradas. Sim, sim, nós aos poucos temos vindo a imprimir uma escola de qualidade organizada, onde os nossos alunos... Nós tivemos aqui alunos no 12º ano, nos exames nacionais, a ter notas de 20, o que é significativo, de veras significativo. Nós tivemos taxas de sucesso nos outros anos de escolaridade de 98%. Nós temos taxas de abandono de 0,8, 0,9. Portanto, isso é que de facto nos dá orgulho, nos dá mais força para continuar. Porque os tempos não são fáceis. Conhecemos que a nossa comunidade está a ficar mais envelhecida, não há substituição desses. Acho que obrigar um professor, obrigar um funcionário, um assistente operacional a trabalhar até aos 66, 67 anos nesta área é muito difícil. Eu tenho vindo a reclamar junto das entidades, nomeadamente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, que devíamos ter alguma sensibilidade para quem trabalha nesta área não obrigar, entre aspas, ou obrigar a que pudessem trabalhar até estas idades. Tem que se lidar com muitas pessoas e diferentes idades. Um professor com 66 anos, 67, 68, temos alguns professores com 68 anos, a ter uma turma de 25, 30 alunos é muito complexo, não é? E eu não tenho forma de fazer de outra forma, porque é assim. E portanto isso preocupa-me bastante, sou solidário com todos estes professores, tento ajudar e fazer com que as coisas corram bem, mas não só dos professores, também estamos a falar dos assistentes operacionais, que têm que lidar com um conjunto de alunos no seu espaço de trabalho e que não é fácil, não é? Nós, à medida que os anos vão avançando, vamos perdendo as capacidades, não é? E trabalhar nesta área é extremamente difícil, como compreendem, porque os nossos jovens estão cada vez mais irrequietos. Aqui também apelo por parte dos encarregados de educação que nos ajudam, que sejam tolerantes, que sejam colaborativos, e há muita intolerância na nossa sociedade. As pessoas olham muito para o seu umbigo, as pessoas só olham para a sua individualidade e não percebem que a sociedade é feita de uma forma coletiva. Todos funcionamos desta forma coletiva, ninguém funciona sozinho, ninguém está sozinho. E os pais, muitas das vezes, as grandes questões residem na pouca compreensão dos pais, na pouca tolerância que os pais têm perante a escola, perante a sociedade, e perante, desvalorizam muito o trabalho que é feito na escola, não dão a credibilidade de vida porque aquilo que se faz na escola. Há um grande esforço por parte da escola, acreditem disso, e nós reconhecemos que a vida na escola está cada vez mais difícil porque há encarregados de educação que deviam ter uma outra postura, uma outra atitude e uma outra responsabilidade relativamente à formação, à educação dos seus filhos. E nesse aspecto nós temos que ir gerindo as coisas de forma a que possamos fazer o melhor. Mas estamos confiantes, estamos orgulhosos todos do trabalho que é feito. A escola é de um todo, não é de uma pessoa. A escola é dos professores, dos funcionários, dos pais, dos encarregados de educação, da escola para os alunos. Nós fazemos o melhor por eles. Nós estamos cá porque eles existem. Mas é reconhecido o grande trabalho que é feito aqui no agrupamento. E esse mérito é dos professores. É dos funcionários, de todos os funcionários que existem na escola. Estamos confiantes, estamos convictos que iremos. Há uma coisa que tem que ter a certeza: todos os dias, durante o ano, estamos disponíveis para trabalhar, para cooperar, para dialogar e para fazer o melhor de nós. E há esse, dessa parte, esse princípio. Agora, se vamos conseguir atingir, mas estamos satisfeitos. O sucesso tem sido, os resultados, as estatísticas têm sido positivas e acho que vamos continuar a caminhar nesse caminho.